Passivo alternativo? Guarulhos? Tem essa autorização que você acondiciona a minha índia, acondiciona a torre 1995, hoje de altímetro 1-0, você. Três oito um no meia, acima de identificação, desça para nível de voo 050, autorizado a presença projetada. Robert, Kira Bravo 365, Tower 118, decimal 95. Aspect Tower 118, decimal 95, right. Salvador Tower, Panoy, Argentina 19910, Sierra Victor 366. Argentina 19910, good night, continue your approach and expect landing clearance. Continue approach and expect landing clearance, Argentina 19910. Hi. 910, contact Mount Tower 118, decimal 95. Argentina 19010, clear to land, runway 10, wind 110 degrees, 0909. Clear to land, runway 10, Argentina 19010. Voo 9031, decola 251, no controle 1-10, decimal 8, no voo. 1081. Salvador, boa noite, voo 2. 9031, decolou 1700. Voo 9031, contato radar na decolagem. Resolvi a série da EL para o mesmo voo 400. 400 da EL, a traseira Irune? Pesado direto Leda da presença. Leda, voo. Antenna 19910, underground 3664. Locate to runway 2, next to right, and call ground 21-19. Turn right on 121-19, Argentina 19910. Autorizado o procedimento terminado, reporte visual completo. all weather ground at triangle 186. I'm ground 310 5 Romeo or CPN 7, I'm going to clear my wind guide. Flight level 30. Dial, lead in departure, information on zero, after departure right turn, call 5041, Salvador departure 10.8. Clear, Galeão 38, Flight level 380, via Apenal-Bernard-357, and dial, lead in Roman, after the call right turn, and call 5041. Well, 9046, via up in November 857. November 857, go 946. Please event, alright, the passport set up in Bush, gate 803, go 9046. Chama para a torre 118.95. 1895, obrigado, um ótimo dia. Torre Salvador, muito bom dia, está 3816, estabilizado, final 10. 3816, bom dia, estabilizado, pistola 0. Pouso 1, 0 grau, 089. Lembre, pouso 1, 0, 3896. 1561 devido a tráfego, supa até o nível de voo 3, 340, conforme o setor do centro de receita. 340 restrito, gol no centro. Okay, contact to holding point 10 via Man April, 100.19 cold, 9.18. Tower, Monty Gold, 1-8-600.1-8-1-0. 9-4-8-6. Clear to line up and take off from 1-0, wind 100 degrees, 08 knots. Clear to line up and take off from 1-8-1-0, gold 9-4-8-6. Voo no 561, no chama agora o centro Recife, 12. 8.35, alterne 125, décima 1. 2835, alterna 251, no voo no 561, no voo de bom trabalho. Voo. CDL da Motiva, decola da piscina 0 com primeira curva direita, acione 5050, controle 1208. Amadori Bar 31, angle 9486, and that's 1600 to 380, dial departure. 9486, contact from 4 to climb, contact level 380 via dial departure. Climb to 380 via dial departure, go 9486. Go 9486 and request to fly direct leader position. Yes, fly direct to leader position, go 9486. Fly direct leader, thank you. Control 9486, contact now with sender 128.35, if unable to pass decimal 1. Roger, center 128.35, enable 125.10.96, my station. Ataques até o ponto de espera, Fátima no Índio, no ponto de espera todos. 119.95, ajude ao time que não era no trecho. Salvador, bom dia. O nome é um da Gol, está de ser. Bravo, bom dia, é o zero. Gol, meu nome é um, bom dia. Autorizada a linha aérea de colar, que está no zero, vem com 110 graus, tudo certo, não é? Linha colar, capirona, 011. decolou hoje 3-1, no controle 1 na 2-0, destino 8, vamos voar. 08, tá bom. Contato radar na decolagem, sua via, saída da El, transição Motel Coronel de voo 360. Via da El, vida Motel 360, nome é 1. 161, chama agora o centro Recife, 128, decimal 35, alternando 25, decimal 1. Bom dia. Information Charlie, ready, stop. Ready, copy. Ground, Ignition 19, just confirm the call sign. Ignition 1911. Yes, sorry. 1911. Ignition 1911, ready to copy. Ready to copy. Ignition 1911, clear to Sierra Alpha Echo Zulu via Upper Zulu 44 after according to rule plan, flight level 360, take off runway 10 with right turn, dial departure, leda position, then por segura transition, descob 5057, Salvador departure 120.8. Okay, departure Mina 1911, here to Sierra Alpha Echo Zulu, Super Zulu 44, Dana 560, departure runway 10. Instrumental departure of the air, data transition, active, Porto Seguro, 5057 control, and departure control when active pickup 120 this morning, Argentina 1911. Argentina 1911, flight level 360. 360, flight level, Argentina 1911. Ignition 1911, read back correct, gate 11, call me, ready. I call you when I'm ready to back you, push back, Argentina, sorry, when I'm ready to push, I'll start out here, Argentina 1911. Ready to push back and start up? No, yes, a few minutes. Okay, call me, ready, okay, Ignition 1911. I will call you.